Conferência Internacional de Matemática, que lhe é bem presente. Sim, sem dúvida, cada vez mais a produção de algas tem um papel determinante na aquacultura mundial e Portugal tenta-se posicionar na vanguarda desta área. Aqui na região temos uma empresa que desenvolve a produção de algas de uma forma muito particular, naquilo que se chama aquacultura multitrófica integrada, em terra, aproveitando os nutrientes que são gerados pelas aquaculturas onde se produz o famoso robalo da Ria de Aveiro e, portanto, há aqui de facto uma janela de oportunidade para se desenvolver este novo nicho de negócio. Mas quais é que são os grandes desafios do futuro? Basicamente, os grandes desafios é saber onde é que nós nos queremos posicionar. Se nós olharmos para a produção de algas, é algo que já se faz à escala mundial, sobretudo na Ásia, em que há uma produção em grosso, digamos assim. Portugal terá de se tentar posicionar num mercado onde o produto possa ser diferenciado e valorizado. Ou seja, se nós olharmos para uma cadeia de valor, Portugal deverá posicionar-se do meio para a frente dessa cadeia de valor e é isso que a Alga Plus tenta fazer e é isso também que os investigadores da Universidade de Aveiro tentam ajudar a fazer, a agregar valor às algas que são produzidas, contribuindo para que essa biomassa de algas possa dar origem a produtos de valor acrescentado, quer para a indústria alimentar, quer para outras aplicações, como a indústria biomédica ou farmacêutica. E dar alguns exemplos em concreto? Ainda aqui na conferência ouvimos falar de alguns exemplos que a priori seriam difíceis de percepcionar, como por exemplo a utilização de algas para produzir pigmentos para a indústria têxtil. Temos também outros exemplos que têm que ver com a produção de alimentos funcionais, que são cada vez mais necessários para balancear alguns problemas de nutrição que existem. E também outro exemplo, que também foi aqui falado já na conferência, é o desenvolvimento precisamente de novos medicamentos, novas moléculas que possam dar origem a novos fármacos, que são alguns deles que já estão em fase experimental. A realidade atual da Ria de Aveiro é preocupante? Eu penso que a Ria de Aveiro é um laboratório vivo que nós temos a sorte de ter aqui ao lado da Universidade e, acima de tudo, eu acho que há uma grande janela de oportunidades porque as algas, propriamente dito, contribuem para manter a água com uma boa qualidade, ou seja, geralmente só há grande proliferação de algas na ria quando há nutrientes a mais. Digamos que a produção de algas poderá ajudar a manter esses nutrientes controlados e de forma a podermos, mais uma vez, gerar biomassa e essa biomassa ser valorizada e contribuirmos cada vez mais para termos uma ria saudável e uma ria que gere riqueza para todas as pessoas que vivem nesta região. Tendo em conta a sua experiência e a realidade aqui da ria, qual parece ser a produção com mais potencial na Ria de Aveiro? Eu acho que nós temos que olhar aqui para um conceito que nós temos trabalhado na Universidade de Aveiro e que é o conceito que cada vez mais acreditamos que é o conceito desejável, que é aquilo que nós chamamos a tal aquacultura multitrófica integrada. Ou seja, nós devemos olhar para a ria como um todo e copiar aquilo que ela já faz tão bem, ou seja, se nós optarmos por produzir peixe e tivermos que alimentar o nosso peixe, deveremos aproveitar esses nutrientes para fazer a tal produção de algas, a tal produção também de ostras, que também podem ser incluídas nestes modelos, a própria salicórnia também pode ser incluída, ou seja, nós temos aqui a oportunidade de desenvolver um modelo onde integremos tudo aquilo de bom que existe para produzir na nossa ria, basta para isso copiar aquilo que a natureza aperfeiçoou durante tanto tempo. E falou em copiar, também aqui há um know-how para copiar aqui. Eu acho que aqui, basicamente, a grande vantagem destes encontros é precisamente a troca de ideias. São pessoas que pensam o mesmo problema, mas todos o pensam de maneira diferente. E às vezes, quando juntamos pessoas de áreas do conhecimento distintas, nós aqui, por exemplo, na Universidade de Aveiro, trabalhamos muito com os colegas da Química, os colegas da Física também já começam a pensar nestas áreas. Depois vêm os colegas da Gestão, vêm os colegas da Mecânica, da Eletrónica. Todos eles olham para o problema de maneira diferente e eu acho que nós aqui na Universidade de Aveiro temos esta grande vantagem. Nós temos uma diversidade de conhecimento à distância da porta ao lado, ou seja, muitas das vezes nós vamos tomar café e encontramos o colega do departamento ao lado e são muitas das vezes nestas situações completamente por acaso surgem as boas ideias.